Sucesso. FM. Muito bom dia pra você, ouvinte da Sucesso FM, que está agora sintonizando aqui na Rádio da Música pra ouvir o lançamento mais novo dele, Yung Lee, e o seu álbum 13 Lentes de um Final Feliz. Mas antes, eu gostaria de falar diretamente com você, ouvinte. Não é engraçado como às vezes a gente tem que se esforçar pra ser ouvido? Como eles te fecham a porta até que você encontra a fama e aí eles te chamam de amigo? Mas não comigo, eu prefiro ser ignorado do que ser convidado pra esse circo.